嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、途中の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれない、でも十分じゃない、 dragão marinho da Marine. Esse leão é só efeito de magia pura. Droga! O Segredo do Núcleo de Zephyr. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Zephyr não tem mais o seu pilar. E agora? Essa terra está tão frágil quanto o reflexo nessa água. Zephyr e tudo mais que existe nela, enfim, será meu. Todo meu. Lucy, o que foi? Você está doente? Este é o quarto que Clef disse que poderíamos ocupar durante a nossa estadia em Zephyr. Mas e quanto àquela sala com a fonte? E aquela voz que eu venho ouvindo mesmo antes de voltar a Zephyr? Que voz é aquela, afinal? Diga, qual o problema, Lucy? Você está doente? Está com um pouco de febre. Minha magia só cura ferimentos e arranhões. Portanto, cuide-se. Não se preocupem, eu estou bem. Puxa, Lucy, você é incrível, só você mesmo. Tem trabalhado tanto e, mesmo assim, tenta sempre não demonstrar o quanto está cansada. Você continua pensando demais nos outros. Por isso não dá para acreditar em você quando diz que está bem. Lucy, Estamos aqui em Zephyr, numa missão. Proteger a Terra e todos que aqui vivem. Eu sei que lá fora, nós todas frequentamos escolas diferentes. E moramos muito longe umas das outras. Mas aqui fazemos parte da mesma família. Ah, querida Anne. Eu considero você e Marine minhas amigas. Minhas melhores amigas. E sinto que nada poderá nos separar. Minha irmã me disse uma vez que, quando não temos ninguém para nos abrir, é difícil, mas se você tiver pelo menos uma pessoa com quem possa desabafar, talvez tudo possa ser resolvido. E é para isso também que estamos aqui, para ajudar você. Se você tiver algum problema e se estiver precisando da nossa ajuda para abrir seu coração, trocar uma ideia, por favor nos diga, tá? Marine. Anne, obrigada. É claro que você está nessa. Você chegou até aqui com a gente, não foi? Esse danado é tão fofinho, nem acredito. Gostaria de saber do que ele é feito. Ah, ele pula tanto que parece que é feito de borracha. Olhando assim, parece que ele foi todinho recheado com marshmallows, sorvetes e doces. Isso parece uma delícia. Você está pretendendo comê-lo? Creme de baunilha não seria nada mal também. Não tenha medo, a Marine não vai comer você, não. Não tenha tanta certeza. Tá quase na hora do meu lanche. Vem aqui, vem. Vem, vem, vem cá. Gosta muito delas, não gosta? Quem é você? Eu odeio qualquer um que você goste. Eu os desprezo. Pensando bem, acho que vou matá-las primeiro. Quem é você? Eu... Você saberá logo. Logo, logo. Mas... Parece que perdemos outra parte de Zephyr. Clef. Agora não nos resta muito tempo para agir. Clef! Clef! Você está bem? Portal! Clef! Vocês estão bem? Ninguém se machucou? Nós estamos bem. E quanto a vocês? Estão bem? O que foi que aconteceu? Estamos desintegrando e muito, muito rápido. Temos pouco tempo. É. E a não ser que encontremos logo um pilar, Zephyr estará perdida para sempre. Um pilar? Se todos os cidadãos de Zephyr estão abrigados aqui no castelo, onde mais nós poderemos procurar por um novo pilar? Mas como vocês decidem quem vai se tornar esse pilar? Há algum tipo de prova? É preciso que alguém tenha algum tipo de requisito especial? Creio que é hora de esclarecermos isso tudo para vocês, guerreiras mágicas. Onde estamos? Das minhas visões. Uma coroa. É da princesa Esmeralda? Exatamente. Ela pertenceu à princesa Esmeralda. É o símbolo do núcleo de Zephyr. Princesa Esmeralda. É a coroa quem escolherá o seu próximo dono. Como assim? Aquele que for capaz de reinar sobre Zephyr será o único que poderá colocar as mãos nela. Só alguém com um coração amplo o suficiente para sustentar Zephyr é que poderá usar essa coroa. Um círculo feito de um material mágico e vivo. Vivo? Quando o próximo senhor dessa coroa se apresentar diante dela, ela mudará sua forma para se adaptar à cabeça do sucessor. É como a coroa estava quando a princesa Esmeralda a usava. E isso prova que um provável núcleo ainda não apareceu. Lucy, não faça isso! Só os novos pilares escolhidos podem entrar nessa sala. Sério? Dê um passo lá dentro e esse será seu fim. Não sairá de lá viva. Mas não há nada lá dentro. É que essa sala está protegida por magia. Magia? A água também tem vida. A sala é protegida por essa água mágica. Se o candidato não for capaz de provar uma grande força de vontade, não será capaz de lançar mão dessa coroa. Contudo, não há garantias de que o candidato certo seja aqui de Zephyr. Clef, nós estamos dentro do castelo? Sim, nós estamos bem no topo dele. Porém, para que se possa chegar aqui, é preciso que se tenha domínio de grandes poderes mágicos. Não existem escadas? Não. Há um imenso campo protetor envolvendo este lugar. Alguém teria que quebrá-lo primeiro para depois tentar entrar. Além disso, sem esse anel, a porta não se abriria. Então, só você pode abrir esse portal? Estou certa, Guru Clef. Há 3 itens mágicos que podem abrir essa porta da mesma forma. Meu anel mágico. Também a armadura usada pelo guardião da princesa, o feiticeiro Zagar. E o 3º item. A espada mágica de Lantis, que naquela época ainda era o espadachim mágico particular da princesa. Lantis? Zephyr, que era tão bonita e pacífica, agora sem o seu pilar, está quase em ruínas. Matando o seu tempo de novo, Lantis. É que aqui é o lugar mais quente do castelo. Você é o único espadachim mágico de Zephyr e passa seu tempo descansando. Mas para que um espadachim mágico se com a princesa Esmeralda no poder, a possibilidade de uma guerra é mínima e todos os monstros e criaturas estão sendo bem controlados? Qual o problema, Zagar? O que você acha do nosso sistema de suporte? O núcleo acaba se responsabilizando por tudo. O que você acha desse sistema? O pilar ou núcleo possui uma vontade mais forte do que qualquer outro ser. E uma vez que é o escolhido, toda e qualquer criação de Zephyr fica em suas mãos. Porém, no fundo, ele não é dono da sua própria vontade. Zagar. Eu acho que será muito perigoso você sair do castelo sozinha. Não tem ninguém neste castelo capaz de assumir como novo pilar, tem? Eu tenho esperanças de que haja alguém lá fora. É muito arriscado para qualquer um ir lá sozinho. Eu também sou contra. Eu irei com você. Também não. Com 2 das guerreiras mágicas lá fora pode ser ainda pior. Imagine se alguém de Faren ou Altozan resolver atacar. Mas talvez se aproveitem justamente do fato de não estarmos todas juntas. Eu estarei bem. E se houver problemas, se alguém resolver me atacar, eu chamarei Rei Art. E nós lutaremos juntos. Além disso, há uma chance de que alguém tenha ficado lá fora. Lembra-se daquela menina que Lantis trouxe pra cá? Tá aí! Vou pedir para o Lantis ir comigo procurar. Você acha mesmo que será prudente? Bom, ele trouxe aquela menina pra cá, portanto, ele deve conhecer essa terra muito bem. Além disso, é um espadachim mágico, portanto, deve ser muito forte. Certo, Clef? Certo? Clef! Ele é muito forte. Seus poderes mágicos são ainda mais incríveis do que os do irmão. E ninguém maneja uma espada melhor do que ele próprio. No entanto, Lantis saiu de nosso planeta e viveu por muito tempo em Altozan. Altozan? É um dos planetas inimigos. Exatamente. Além de ele ter uma das chaves que podem abrir aquela porta. Talvez não leve a sério quando me ouvir dizer isso, mas eu não acho que ele seja uma má pessoa. Por que você pensa assim? Por causa do seu olhar triste. Eu sei que não faz sentido, mas seus olhos parecem tristes e solitários como os de um lobo sozinho na neve. Bom, meninas, eu já vou. Eu prometo que voltarei inteira. Thank you. continuam lutando sem saber da minha existência. Vou assistir de camarote eles se destruírem uns aos outros. Mas Lucy já nos viu. Aqueles que nos veem em seus sonhos acreditam que existimos apenas em seus sonhos. Eu gostaria de me divertir com ela. Você foi criada exclusivamente para ela. Seja paciente, sua vez chegará. Eu mal posso esperar. Tudo que ela ama, eu odeio. Aquelas duas meninas que ela gosta tanto, vou afogá-las no seu próprio sangue. Gloriosamente, farei picadinho delas. Vai ser maravilhoso. Você se lembra de quando a princesa Esmeralda morreu e você fugiu do castelo? Quem tirou você daquele lugar? Diga-me. Com certeza foi você. E a quem pertence a sua alma? Minha alma pertence a você, Debonair. Alcyon, você ainda odeia Zagar a ponto de não lembrar que um dia o amou? Sim. Pois eu vou usar seu ódio como um grande divertimento. Ódio e dor, dois sentimentos que me dão tanto prazer. Eles me fortalecem. De hoje em diante, Alcyon, você será minha assistente. Seu pedido é uma ordem. Mestre Debonair. ランティスと一緒に城の外へ出た私。荒れ果てた世界、次々と襲ってくる魔物たちは以前よりもっと強力になっていた。そこへ突然目の前に現れた白い機体、あれはイーグル？マジックナイトレイヤース、光るとランティスの危険な旅、絶対見てね。